Cristo que eu sirvo não é um Cristo derrotado, de semblante decaído, como pintam por aí. O Cristo que eu sirvo não é um Cristo barbudo, de olhar sempre perdido, que não gosta de sorrir. O Cristo que eu sirvo não se leva no pescoço, não se leva em procissão pelas ruas da cidade. O Cristo que eu sirvo não é um Cristo qualquer. O meu Cristo é glorioso e traduz felicidade. Nem a morte conseguiu destruir esse meu Cristo. Ele rompeu os grilhões e bradou em alta voz, e desceu até o inferno e arrebatou a chave. Hoje está junto do Pai, intercedendo por nós. O Cristo que eu sirvo não é feito de madeira, não é moldado no barro, prata, ouro ou metal. O Cristo que eu sirvo não é posto em moldura, para que o homem o adore para o seu próprio mal. O Cristo que eu sirvo não está em uma gruta, não está em um madeiro, parecendo um coitado. O Cristo que eu sirvo está presente na igreja, e pelo povo de Deus, hoje é glorificado. Nem a morte conseguiu destruir esse meu Cristo. Ele rompeu os grilhões e bradou em alta voz, e desceu até o inferno e arrebatou a chave. Hoje está junto do Pai, intercedendo por nós. O Cristo que eu sirvo virá buscar a igreja, esse povo redimido que com sangue ele comprou. O Cristo que eu sirvo, ele opera maravilhas, tem curado e batizado o seu povo com amor. O Cristo que eu sirvo não conhece o preconceito, seja branco, seja negro, rico ou pobre, tanto faz. O Cristo que eu sirvo é um Cristo poderoso, do aflito e oprimido, ele expulsa Satanás. Nem a morte conseguiu destruir esse meu Cristo. Ele rompeu os grilhões e bradou em alta voz, e desceu até o inferno e arrebatou a chave. Hoje está junto do Pai, intercedendo por nós.